de pé tava vivo. Pro topo daquela serra, vamos nós dois pedir livros. Vou ficar na minha e sua, isso é mais que bom motivo. Gorjearei pela Aguialado paraíso, passarinho mundo da lua. Quando não trino, não sirvo. Caso a bela com a fera, canto porque é preciso. Porque essa vida é árdua pra não perder o juízo. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. No arquivo tem gente que piriberra.